097, contato na Fernanda Colagem, sobre o material 360 CDA Arbor. 360 CDA Arbor, voo 1097. Meia 3, 14, são autorizados para contato. Autorizados para contato. Follow the ground, Oceanair 6355. We need to stay at position for a few minutes before the start the push back and start up. Roger, Ocean 6355. I will return with new reply. Salvador, boa tarde, está 3217, formação Mike, direção confirma. 3217, boa tarde, preparar por Alessa, agora no copy. Ah, por Alessa, 3217. Confirmando, da Ela e da Mótima. Da Ela e da Mótima, 3231. Salvador, Pastoreiro 2231, por gentileza, repetitivo, barreira. 2231, agora é copy, por favor. Ok, qual que é a saída prevista? Vamos matar, obrigado. O Azul 4118, apenas confirmando, foi solicitado o feedback, tá vendo? Negativo, ainda não. Sim, grata. Salvador, Azul 4118, posto é o 03, sou Francisco Peck, acionamento. 2419, por gentileza, guarda. Guarda. Então, 3217, pronto, cópia? Pronto, cópia, 3217. Sinalizado confins, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, letra, motiva, via UPZULU 10. Pode pulpar, UPZULU 16 e prossegue conforme rota. Controle Salvador opera 119, decimal 35, transponder 5050. 3217, autorizado com o FIS, nível 320, correção 360, nível. Recorda 10, curva direita após, Dael, letra Mótima. Recepta Pesulo 10, base, Pesulo 16, controle 199.35, transponder 50%. 3217, contagiamento correto, chão para o novo pushback, tramento. Camarante, 3217. Parceria 2231, só 4 com 159 a bordo. Hoje, alternando o Recife com 3 horas e 30. 6314, está autorizado o SAT via parte 1, não está acendendo, via condição no 0, chame torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 12. 895 com 10, 12, é isso? 10, 12. Ok, 32, 295, a bordo. O Azul 4118, após a passagem do Airbus da Avianca Retaguarda, está autorizado se tiver estacionamento, semana pronto para o táxi. Autorizado se tiver que após a passagem da Avianca 18. 1231, pronto, copia. Afirma, prossiga. Autorizado barreiras, nível 160, decola pista 10, curva esquerda, saída Momo, VATAP. Via Whisky 42, após o Lapa e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5065. Autorizado 60 para barreiras, decola da 10, curva esquerda, Momo VATAP. Na Whisky 42, após prossegue conforme a rota. Controle Salvador é 119,35 e o transponder é o 5065. 2231, contagiamento está correto, são pronto, pushback, acionamento. Sim, faremos. 17 Aguato, número 2, setor. Puxa, pronto, pode esperar. É 3114, livraria de Colapso, no 0130 com... Para a missão na 0314. November 2. Poderia confirmar o setor, quer prosseguir? Então é só atualizar Salvador, Salvador, mantenha um corredor, exceto curva à direita após a decolagem, a pista 17, controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder será o 0122. Nome é 210, identifique, chegada Mari, disso, mantém o 050. Descendo até o 050, solicita para o editar, por favor. A gente mantém a chegada e aguarde. Mantendo. Autorizada a chegada, bom, fidelista para 4.000 pés, ajuste no 092. Somente intercepta a chegada e aguarde. O 1097 chama Centro Recife, 1260, alterno 288. Recife 1260, alterno 1288, voo 1097, tchau, boa tarde. Aí. Alô, meu Vitor Romeu, meu pé, decola 17, a curva à direita, parece no corredor até controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponda 0127. Ok, corrigido 5045, subindo 6314. Oscar Bravo, posicionamento está correto. Cara, será meia taxa de decolagem, se meia torre agora em 1895, existe na 012. Apenas confirmando, 119? Afirma. Sim, estou autorizado o táxi Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste no 012, bom voo. Autorizado táxi Índia, até o ponto 010, base 2, decimal 951 a torre. Azul 4118, boa tarde. Solo Salvador, eu vou no 620, pushback acionamento, posição 7. No 620, aguarda pushback acionamento. Assista o 620. Isso, 050, Alfa Juliette Romeu. 050. Patrulhão 6314. Prossiga. Tem como encurtar a gente voando o código? Frisado, Vacoc. Grado 6314. Em torno de 2 minutos será autorizado 3217. Livre NA e decolar para o 0, vento 130 com 8. Autorizado alinhar, decolar, está por 0, 4, 1, 1, 8. 2210, livre descida, 2 mil pés, ajuste no 012. 2 mil pés, 0012, 6210. Salvador, boa tarde, Azul 4206, informação Lima. Azul 4206, sem identificação, desça para nível no 00, chegada a Mário. Nível 6, chegada a Mário, 4206. Salvador, boa tarde, Azul 4118, saída Arbor, transição Elefant. Azul 4118, contato radar na decolagem. Saída Arbor, saída 340, serviço de vigilância. Nível 340 autorizado, sob vigilância do 18. Se tiver o TARP dentro de algum instante. Ground, Ocean 6, 355, ready for taxi, vessel on board 105, out interior and taxi tower, and I'll be making a board, Galeon. Ocean 6, 355, approved taxi, I'm in April, taxi India, holding point 1A10 for taxi tower, 1A10 small 95, QNH 1012. Okay, via Acon India, on the holding point, runway 10. 1-1-8-6-1-9-5-1-3-5-5. 1-9-6-0, após a passagem do Airbus da Avianca retaguarda, está autorizado. Se estiver acionamento, chamando pronto para o táxi. Após o Avianca, está autorizado. 1-6-2-0, obrigado. 3-2-1-7, após o Avianca retaguarda, está autorizado. Chamando pronto para o táxi. Ok, após o Avianca passar, está autorizado. Se estiver chamando o táxi, 3-2-1-7. Que revolta na indústria sonora. Juliette Romeu, informa o tráfego posição de 10 horas 5 milhas de deslocamento. Nordeste, o Embraer 190, livre nível 120, descida para uma centena. Alfa, Juliette Romeu, está certo. Juliette Romeu, Embraer 2545, alternativa 2685. 2545, olha o Brasil. 2685. Correto, obrigado. Pistono zero, autorizado a final da pista no zero. Confirma o procedimento autorizado, 6210. Confirma o EX, rei da 10, 6210. Esse mesmo que está na TIS. Se eu puder usar a fraseologia padrão, a gente agradece. Eu acho que quem tem que cobrar isso sou eu, não o senhor. Tá ok, então. Passando 6355, holding point 0 9 10 take off. 6355, 3 9 10 take off, 9 10 wind 120 degrees, 09 knots. Lennox, and St. Cross from a 10 Ocean Air 6355. Pode prosseguir na descida do azul 4206. Se mantém o 080-4206. 080-4206. Vai colocando aqui para o senhor aqui. Para o senhor aqui, o pai de família aqui. Para a criança que opera. Nós estamos com 230 mais. Ajusta 2109, vai ser o número 3 para aproximar. 210-420. 1869, desce e mantém 2000 pés, ajuste no 0 no 2. Aqui o senhor desce e mantém 2000 pés, 1002, então 869. Decola de imediato? Decolagem no sentimento 120.9. Complete final, chame torre, 1-1895. 1-1895, 171 a bordo, 3:07 e palmas. 2:07 final, ILS X-ray. Está livre, ele é 6-6-0-1-8-6-9, batalha de utilidade. Azul 4206, vetor da sequenciamento, voe pro 030 à esquerda, seu limite é o localizador. 030, limitar do lote, azul 4206. Azul 4118, sobe restrito nível 320 pelo centro de si. Restrito nível 320, azul 4118. Amaral controle 11935, November 3. Tenha 355, decolado 35, chama controle em 119, decimal 35. 109, decimal 35, chamar 6355. 6355, airborne is 35119, decimal 35, good sir. Thank you, have a good day. 6210, livre pouso 10, vento 130 com 8. Autorizado, pouso 10, chamar 2110. Opa, pouquinho. Beleza? Prossiga a descida ao 050-4206. 050-4206. Follow the departure, Shannon 6355. Departure. 6355, climb to flight level 360, Del Departure, with this event. 5 and maintain flight level 360. Now the departure ocean air 6355. 4206, desce e mantém 3000 pés. Ajuste no 0 no 2. 3000 no 0 no 2, 4206. Hotel de Salvador, Favão Leão 2206. Hotel Juliette Terra, código transponder 0135, direto farol de Itapuã. Ajuste em Salvador no 0 no 2. Fazer a missão descida. De moda está a 1.5 milhas de Salvador, a 500 pés. Positivo, 1.5 milhas de Salvador, estará a 500 pés do Hotel Juliette Serra. Controle de Salvador, boa tarde, Papai Romeu, November Aço-Cris, decolou da 1.7, por voa direito, está mantendo meu pé, estacionado 0.1.2.2. November Aço-Cris, mantendo meu pé em condições visuais. Ajuste no 0.1.2, reporte no farol da bar, confirme suas intenções. Após o farol, vai manter posição por 5 minutos, se possível, e após isso, um regresso pelo corredor Bonfim. Entendi. MS 6355, climb to flight level 340. 310. 340, Shannon 6355. O 4206 à direita na proa 060, exceto o localizador. Azul 4206 à direita 060, exceto o lote. 060 para interceptar, foi o que foi impedido por 4206. 206, Salvador. É ok, o Azul 406 é um problema na sua transmissão. Se estiver recebendo o controle e receber instruções de interceptar o lock, acende a identificação. Inteligível a transmissão. Ok, recebi sua identificação. Sua venta 2 mil pés, reduza para aproximação como número 2, 4206. Azul 4198, chama Centro Recife, 260, termo 288. Papa Juliette Romeu, Salvador, foi pro A030, solicitou para sequenciamento no limitado localizador. Juliette Romeu, chame na frequência 208, por gentileza. Oscar Bravo, mantém as condições visuais, eu não teste com o retorno axé. Não, 1869, chama Torre 1895. Quatro 206, Salvador, como recebe? Reduz a aproximação e chame turno no 895, 4206. Aeronave na escuta do controle, passe para a frequência 208, 1208. X355, climb to 340. Hotel Juliette Serra, 1208. Romeu Fox Lima, Salvador, chame 1208. Controle, boa tarde, Sam 3217. 3217, Salvador 1208, Sota 360, saída da El. Confirmando a frequência 208? Isso, 1208, amigo. Alfa Juliette Romeu, na escuta 1208? Alfa Juliette Romeu, 1208. Hotel Juliette Serra, Salvador. Praça 1208, Hotel Juliette Serra. Negativo, não está conseguindo bloquear o seu controle. O Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Agora 2 para 2. Alfa Juliette Romeu, 2 mil pés autorizado a final. Alfa Juliette Romeu, se recebeu, identifique. Channel 3, Russian S6355, contact Recife Center. Frequency 1251, if enable 13325. Alfa Juliette Romeu, se recebe o controle, identifique. O Romeu Fox Lima, Salvador. Passa para o outro, meu amor. Passa para 1208, senhor. 208, está no outro. Novembro, Oscar Bravo. Alô, aeronave na escuta do Alfa Juliette Romeu? Fox Lima, tem um helicóptero à sua direita, 500 pés, sua posição de 3 horas, em uma milha, à sua vista. Ok, mantenha a separação que eu vou tentar contato com ele. Hotel Juliette Serra, Salvador. Novembro é Oscar Bravo, Salvador. Novembro, é Oscar Bravo, Salvador. Tá, eu vou parar o Namar, eu posição afastada uma milha ao sul, por 2 minutos. Pode Oscar Bravo, modulo 208. Novembro é Oscar Whisky, está na escura do Alfa Juliette Romeu. Europa, Oscar Whisky, está na escuta do Alfa Juliette Romeu. O controle transmite todas as aeronaves na frequência que não sejam 120.8. Chame imediatamente o controle na frequência 1208. 1208, afirmativo. Hotel Juliette Serra, Salvador. Dois mil pés autorizados nessa prova de interceptar final, Alfa Juliette Romeu. Oscar Bravo, Salvador. Ok, Oscar Bravo, atente a Novembro Oscar Whisky, à sua frente. O Papá 28 Alfa 1. Controle Salvador modulando em todas as frequências que não sejam 1208. As aeronaves que estejam na Terminal Salvador, chame agora o controle, frequência 1208. Lembra a Swiss no controle? Cidade na escuta. Novembro Oscar Whisky, Salvador. Oscar Oscar Bravo, Salvador. Execute o 360 pela esquerda na presente posição, senhor. Alfa Juliette Romeu, turno no 895. 3217 da TAM, Centro Recife, 1251, altera 133, decimal 25. Isso, 13325 a secundária. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, reporta a atuação do externo, baixado e travado. Romeu. 217, sinal do Jadavá. Hotel Juliette Serra, livre pouso no 7, vento 130 graus 09 nós. Tem condições de realizar um pouso parado na cabeceira no 7? Parado no 7, Juliette Serra. Tem que autorizar o pouso parado na cabeceira no 7, vento 130 com nós. Tem disposição de falar no sol, Serra. Trans Whisky, Salvador. Eu chego a controle, está com um fone de rádio. Está ouvindo o nome da Trans Whisky? Eu acho que é Bravo, Salvador. E por gentileza, senhor, chame na 1935 o Novembro Oscar Whisky para passar para outra frequência 208, por gentileza. Juliette Romeu, Salvador. Pode ser. 1620 decolado, aos 47, chama o controle em 119, decimal 35, bom voo. Decimal 35, boa tarde. 77, chama o controlado. Oscar Whisky, na escuta do Oscar Bravo. Controle. Chame controle em 120, decimal 8. Hotel Juliette Serra, para informação, o helicóptero realizando pouso parado na cabeceira forte. Pouso parado 35, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, solo controlado aos 4-8, taxi até o 4-5, recorda pista livre. Reportará a pista livre, Romeu Fox Lima. Tem frente ao hotel Juliette Serra com posição. No qual tive frequência, boa tarde. É 2-0, chame em 208. Passou externo, Alfa Juliette Romeu, está presente, solicita. Para seguir 17, o Alfa Juliette Romeu. Você é o Bretonho? O Papá Romeu passou externo, está presente, solicita circular para 17. Alfa Juliette Romeu autorizado, base pela direita, 2231 está com 5 horas e 50, 60 no POB, alterna Brasília para o táxi. 2231, só autorizado o táxi, abate 1, da Índia, considera no 0, semitorre 1895, existe no 012, observa em breve da Azul, ingressão posição 01. Cliente 2231. Abriu o mapa já final. Sim. Final, de base final no site baixou e travou, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, livre pouso no site, menos 140 com 8. Romeu. Alfa Juliette Romeu, solo 52, confirma o pai. Gente, é a porta que está ali. Romeu. Torre Salvador, pastora 2231, próximo a ponto de espera, pronto, dá uma zero. Sarei 2231 na linha e decola no 0, vento 140 com 7. A linha decola 2231. 9, autorizando que tiver questionamento, reporta táxi. Agora reporta táxi, vamos dar 9. Vamos passar a decolou 53119, corrigindo 120, decimal 8, controle, bom voo. 208, obrigado, bom serviço aí, feliz passo. Liberar o serviço na rotatória visual com campo. Liberar o seu whisky, prossegue para a pista 17, reporta na final, ajuste no 0 e no 2. Reportará na final, o liberar o serviço. Quando for, confirma qual parte, prossegue o número assim. Parte da banda. Na 1, 7, 4 milhas. Brasco Whisky, avistando livre pouso na 1, 7, o vento no 0 graus, 9, 9. Livre pouso no 7, 9, Brasco Whisky. Taxi TV Apache 1 no Índia, ponto de espera do 1 no noite do Esplanado 5 altímetro V12, bom voo. V12 no altímetro, autorizado parte. Índia, ponto de espera da 0369, 69 agora. Thank you. Alfa 9, autorizado o feedback acionar, atenção, é MOG da Gol, liberando a sua retaguarda. Autorizado no número FIS, que backtrack da Marcia, acionar a frequência livre, solo 359. Boa no 169, ponte 0 da 1-0-0. Boa no 169, ali, e decola, piso no 0, o vento no 30 graus, 79. Autorizado a Daniela decolada, 1-0, boa no 69, decolou 02, 119, decimal 3, corrigindo 120, decimal 8, controle com voo. 1208, controle com voo, 1269, boa. Espera chamar Tom e 1-9, decimal 9, 5 altímetro, 1012, bom voo. Atiando Índia, ponte espera 29, 5 e 2, bom trabalho, chamado 9. 69 no 9, boa tarde, a linha decola pista no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 8 no 9. A linha aqui decola no 0, minha nave no 9. Salvador, 07, chame Salvador no 208. Bravo, chame Salvador na 208. Azul 6919, corrigindo azul 6919, foi decolado 06, agora chama o controle 1208, bom voo. Controle 20.8, azul 6919. Salvador, com 869, boa tarde. Informação em curso da novembro, copia? 190, positivo, autorização em tráfego. Brasília autorizado 360, decola da 10 com primeira curva à direita na saída Arbore Elétrica. Peso 1, 17, a primeira aerovia que intercepta, após conforme rota, transponda 5121 no controle em 119, decimal 3. Aqui o senhorito 869 da Volta, autorizado Brasília, decola 14110 com a primeira curva à direita na fechura da saída Arbore, transição Elétrica. Após, prossegue via peso 197, de acordo com o plano de voo. 360, nível autorizado, código transponder 5121, na frequência do controle 1935, o gol 1869. Apenas confirmando o ATIS, a frequência do controle 120, decimal 8. Afirmo 1869, corrigindo, é 1208. Oi Salvador, muito boa tarde, o Patrulha 07, passando em Pituaçu, interfaz pouso na base. 1869, reporta próxima 06. Presente nenhum tráfego informado, autorizado direto BAT, reporta no final do PAD. O vento é 120 graus com 7 nós. Na presente autorizado, direto para a base militar, reportará no PAD. Controlado da BATA, o 07, ajuste no 0 no 2 e vamos permanecer 120 com 7. 7, reportada no solo na base, o 07. 07 está no solo na base. Júlio 07, solo, pois, ano meia, frequência livre. Júlio 07. Pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Galeão 360, decolada 1-0, com primeira curva à direita na saída da El, Leda, Irume. O transponder é 5120, após Irume, conforme rota, controle em 1-0, decimal 8. Sim. Agora o transponder é 5120. Transponder 5120, controle 208, do GNM 201. A UXA 6201, reportagemento correto, reporta pronto para o pré-questionamento. Vai reportar no posição 04-6201.